próximo é descentralização administrativa, que é, se não, a transferência de poderes e tarefas, recursos do governo central para as administrações locais, a fim de essas próximas do cidadão levarem a cabo políticas públicas que possam ser mais representativas e com a participação do cidadão essas políticas poderão ser mais sustentáveis. Nós sabemos que quando o cidadão entende a importância das políticas públicas na sua vida, o cidadão tem mais motivação de poder participar e fazer com que os projetos do governo funcionem. Então, é esse pensamento de descentralização administrativa que nós queremos trazer para essa conversa. E depois temos dois outros exemplos ou definições, conceitos muito importantes. São a transparência administrativa, a responsabilização e prestação de contas. A transparência é, senão, a disponibilidade de informações na hora certa, informação completa, para que os cidadãos e outros agentes externos possam revisar, controlar, supervisionar o trabalho feito por instituições e agentes públicos. Os deputados, o que andam a fazer? Os nossos administradores, o que andam a fazer? Nós conhecemos o que eles fazem. Então, através da transparência, nós vamos entendendo. Mas agora, a disponibilidade de informação sobre o andamento do trabalho do governo não é suficiente para nós podermos supervisionar o governo. Essa informação tem de ser completa e tem de ser publicada na hora certa. Porque quando a informação é publicada atrasadamente, o cidadão já não tem possibilidade de poder checar o governo fez ou o que o governo esteve a fazer. Por exemplo, nós teremos eleições em Angola. Se nós não tivermos informações disponíveis para podermos perceber o nível de performance, né? Quão bem o nosso governo está trabalhando antepadamente, nós poderemos julgar esse governo com um pensamento ignorante. E a responsabilização e prestação de contas é simplesmente essa obrigação que cada administrador público tem de poder explicar a forma como ele e ela está a gerir aquela coisa pública. Por exemplo, nós temos casos de corrupção a acontecer agora durante a pandemia do coronavírus. O nosso secretário de Estado denunciou que há casos de corrupção, há pessoas a cobrarem angolanos a virem do exterior para serem testados mais rapidamente. Mas desde que se aconteceu isso, nós não sabemos o que aconteceu, se o governo está a investigar, se não está a investigar, quem são essas pessoas. Essas pessoas não foram apresentadas publicamente. Será que essas pessoas serão responsabilizadas? Então, esses são alguns conceitos que eu quero que nós coloquemos em mente, movendo essa apresentação. Pode avançar. Então, a inovação administrativa é a implementação, a aceitação de novas formas de fazer coisas dentro da administração pública. Por exemplo, neste momento, nós estamos em confinamento social e muitas das agências do governo não estão a trabalhar completamente. Como é que nós podemos implementar meios tecnológicos para podermos continuar a desenvolver e a levar ao público aquilo que espera? Como é que podemos continuar a trabalhar completamente e mitigar os impactos do coronavírus no trabalho do governo? Já tem que ser capaz de aceitar essas novas tecnologias, essas novas formas de se ver o mundo. Pode continuar, por favor. Ok, sobre a nossa metodologia, este trabalho, gostaria de dizer, é mais ou menos o resultado de três trabalhos diferentes. Um que que a minha tese de licenciatura, para tese da licenciatura de administração pública, e a outra é uma pesquisa rápida que eu fiz agora para poder perceber o índice de percepção da transparência, responsabilização e também a própria a diversidade e a credibilidade popular na administração da luta contra a Covid-19. Eu fiz essa pesquisa muito rapidamente e tive média de 282 respostas. Foi conduzida para angolanos essencialmente. E na primeira pesquisa eu falei simplesmente sobre os resultados da descentralização administrativa em Angola. E também utilizei dados do Afrobarometer e do Olivungo. Eles colaboraram e também mediram o nível de aceitação e crença nas instituições políticas ou instituições públicas por angolanos. E então eu comprei, no final vou mostrar, a meio dessa apresentação, vou mostrar alguns gráficos para vocês poderem perceber. Além disso, também revisei algumas bibliografias, como documentos do governo e também textos cientificamente aprovados. E para o processamento destes dados, utilizei Word, Excel e o Qualtrics, que são simplesmente meios de manejamento de dados. Pode avançar, capitão. Então, sobre a administração pública da Angola, eu tenho simplesmente que dizer que quase todas as outros sistemas de administração pública, ela serve para, então, desenvolver ou acudir os interesses públicos. Mas eu gostaria de destacar aqui alguns princípios que são importantes para essa apresentação, que é o princípio da igualdade, justiça, imparcialidade e responsabilização. Esses princípios são muito importantes para a luta da Covid-19. Como é que nós conduzimos a nossa administração pública à luz desses princípios? E como é que os cidadãos em Angola percebem como é que esses princípios se refletem, se manifestam no dia a dia do cidadão? As pessoas são punidas? Se são punidas, são punidas. Essa punição é proporcional. Vamos avançar. Pronto. É sobre a adaptação da administração pública à pandemia do coronavírus, né? Como eu disse no princípio, o coronavírus impôs-nos novas formas de ver e fazer. Como nós podemos nos comportar hoje é totalmente diferente de como fazíamos antigamente. E de forma a adequar-se a esse novo normal, como se diz agora, o governo da Angola criou a Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate à Covid-19. Essa comissão multissetorial engloba elementos de vários setores, elementos de vários ministérios de Angola, incluindo o Ministério da Saúde, o Ministério do Interior e muitos outros. E esse ministério colocou, então, um conjunto de regras, um conjunto de medidas, formas de fazer a administração pública, a fim de reduzir os riscos e o impacto do Covid-19 em Angola. Né? O governo passou a providenciar informação diariamente, o ponto de situação sobre a pandemia em Angola. Depois foi declarado em março um estado de emergência, que de resto serviu para, primeiro, limitar alguns direitos, algumas liberdades fundamentais, né, dos cidadãos angolanos, mas também serviu para manter a paz e a estabilidade enquanto o governo combatia esta mesma pandemia. A emergência é instituída pela nossa Constituição e permitida quando há, sim, uma eminência de calamidade pública. E a existência de casos de Covid-19 em Angola foi, sim, essa eminência. Capitão. Sim. Deixa eu ver. Capitão? Sim, estou a ouvir. Faz favor, pode continuar. Pode recuar para lá. Não, não consigo ver a apresentação, desculpe. Ou seja, tá assim minúscula. Assim, ok. Tá bom. Pode aumentar o campo. Aumento. Ok. Está um pouco, está minúscula. Pode aumentar. Eu não sei se vocês veem da mesma forma que eu. Mas okay. Se tu tiver lá, o seu computador pode continuar. Sim. E nós também aqui vamos sim, mudar. Sim, tá. Ok. E esse estado de emergência foi prorrogado duas vezes, depois foi declarado então a calamidade pública, desculpa. Essa calamidade pública que de resto é o regresso ou a reabertura do aparelho do Estado. É importante nós lembrarmos que o angolano nunca esteve parado. Todavia, algumas agências do Estado não trabalhavam completamente como antes da pandemia. Então, a declaração da calamidade pública serve para o Estado gradualmente voltar ao seu normal. Mas parece-me que o Estado angolano ainda está a voltar com alguma cautela que é perceptível, é compreensível, tendo em conta o risco da pandemia. Pode avançar, capitão. Então, aqui vamos apresentar o índice de confiança nas instituições do Estado. Este gráfico eu roubei do Ovilongwa e Afrobarometer. E eles aqui, como eu disse, medem o quão os angolanos acreditam na instituição do Estado. E nós percebemos aqui que líderes religiosos desfrutam de maior crença, de maior credibilidade para os angolanos, tendo em conta as pessoas que responderam, do que as autoridades geral tributária, por exemplo. Os líderes religiosos têm 53 de confiança, enquanto as autoridades geral tributária têm 28, e são eles que cobram as nossas taxas. A Polícia Nacional tem 37, e percebemos por quê. Ultimamente houve alguns casos de brutalidade policial e tudo mais. Essa resposta temos que aqui dar atenção, que são fruto da forma como esses angolanos que receberam entendem o governo. Temos que saber que essas respostas foram influenciadas por experiências particulares desses cidadãos. Não quer dizer que a Angola completa acredita mais nos líderes religiosos do que nas instituições do Estado angolano. Mas, de acordo a isso, isso é verdade. E nós não podemos ignorar essa realidade, porque isso tem reflexão na forma como a luta do Covid-19 a forma como essa luta vai ser percebida nas nossas sociedades. Eu quero incutir na cabeça de vocês aqui que o processo administrativo, o processo de implementação e ação de políticas públicas tende a ser constantemente sustentável e incluir a participação do cidadão, porque é o cidadão ao qual caem essas regras administrativas. E se o cidadão não colaborar, essas leis não vão ser sustentáveis. Pode continuar. Então, nós conduzimos uma outra para perceber o nível, né, de percepção da transparência, prestação de contas, responsabilidade da luta contra a Covid-19 em Angola. Perceber dos cidadãos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas pronto. Nós tivemos respondentes, né, inquiridos, menores de 18 anos, eu coloquei essa opção. Tivemos dos 18 aos 24, dos 25 aos 34, dos 35 aos 44 e dos 45 a 54. A maior parte dos nossos inquiridos, ou a maior parte das pessoas que responderam a essa mensagem, estão na faixa etária de 25 e 54, né? 48%, 78. Pode continuar. E a maior parte das pessoas é do sexo masculino. com 59,65, né? Deixa eu te responder, não pode continuar. E depois, qual é o nível acadêmico? A maior parte é licenciada, não é? Pode continuar. E depois nós perguntamos, quão familiarizada a pessoa está? A maior parte do pessoal esteve familiarizada com a questão do coronavírus e tivemos 1% que disse nunca ouviu o coronavírus, mas pronto, essa é uma pessoa que quis estragar simplesmente o meu estudo, entendo, pode continuar. E aqui perguntamos, escolha uma das opções, a luta contra a Covid-19 está a correr bem em Angola e notamos que 31%, a maioria, diz que está a correr relativamente mal. Depois temos relativamente bem, que é 26%, muito mal, 14%, e normal, 24%. Aqui nós estamos já a entender o que o cidadão angolano está a perceber. Pode continuar. A administração da luta contra a Covid-19 em Angola é aberta. 25% discorda dessa afirmação, diz não. Discorda parcialmente, diz não, não é aberta. E outros 25% discorda totalmente, diz não. Essa administração não está aberta, não há transparência. Depois temos 5% a dizer que não sabe e 23% diz que concorda parcialmente, não concorda totalmente, concorda parcialmente que a administração da luta está a correr abertamente. Pode continuar. E depois eu perguntei sobre o ponto de vista deles sobre a conferência de imprensa que é conduzida pelo Dr. Mufinda e a doutora Silvia Lutukuta. E vamos ver aqui, eu perguntei se esses senhores apresentam informação correta. E vamos dizer aqui que 35% do pessoal que respondeu diz que concorda parcialmente, quer dizer, eles confiam parcialmente nas informações que esses senhores trazem publicamente. Mas temos aqui 22% que diz que discorda parcialmente, então nós estamos já a começar a ver algum conflito de percepção. Estamos aqui a notar que o pessoal não acredita completamente no que recebe. Pode continuar. E quanto à aplicação da lei, 50% das pessoas que respondeu disse que a lei em Angola não é aplicada da mesma forma para as pessoas que violam a cerca sanitária, que violam as medidas do estado de calamidade. E aqui eu quero lembrar-vos que no princípio eu vos disse que o secretário de Estado, Franco Mufinda, denunciou publicamente da existência de pessoas a envolverem-se em casos de corrupção. Mas até hoje, nós, o público, não sabemos o que aconteceu com esses cidadãos. Esses comportamentos, essa falta de transparência, influencia a forma de perceber o que o governo está a fazer. E é importante percebermos que quando não há abertura completa do processo político-administrativo, o cidadão é deixado como opção. Qual é essa opção? Especulação. E quando há especulação, há ali um conflito que impede o bom andamento da administração. Pode continuar. Prontos. Agora, para analisar o que nós podemos ver, eu gostaria de falar assim sucessivamente de alguns casos bons, alguns casos exemplares. E é o caso do Taiwan, Eritreia, a Nova Zelândia e Coreia do Sul. Esses países estão a ser utilizados como modelo de luta contra a Covid-19 no mundo. Vocês conseguem ouvir o barulho aqui? Não tem nenhum barulho. Por favor, pode continuar. Okay. Aqui um vizinho a fazer barulho, obrigado. E esses países tiveram alguns princípios, tiveram alguns aspectos muito comuns, que era a preparação, a transparência administrativa, coleta de dados ampla, rastreio de casos positivos e testagem em massa. A Coreia do Sul é a mais destacada nesse meio, porque a Coreia do Sul utiliza um sistema de rastreio muito agressivo, utiliza a média de 28 empresas de telecomunicação, assim tipo a Unitel e a Mobitel, para obter dados dos cidadãos e poder rastreá-los e pôr em quarentena adequadamente através dos seus smartphones. Ou seja, o governo rastreia-te que tu estás infectado, avisa-te que estás infectado e assim tu te isolas. Um dos grandes problemas é que quando o cidadão não sabe que está infectado, a pessoa propaga, transmite o vírus aos outros ignorantemente. Mas a partir do momento que o cidadão sabe que está infectado, esse cidadão guarda-se, esse cidadão previne a transmissão do vírus de si para outras pessoas. E a questão da preparação em Angola, parece que nós tínhamos mais medo do coronavírus antes de termos o nosso primeiro caso. Por acaso, eu fiz uma pergunta similar aos meus inquiridos e esteve dividido. Uma parte disse que tinha mais medo antigamente, outra parte disse que tem mais medo agora, outros até estão indiferentes. Nós tínhamos tempo de preparar um sistema robusto que pudesse acolher os angolanos no aeroporto e levar para a quarentena institucional. Ninguém deveria ser permitido ir à casa, mas permitimos que algumas pessoas fossem à casa, infelizmente as pessoas infectaram os outros, e agora temos a situação que temos. Não nos preparamos adequadamente. E o rastreio e a testagem em massa. Agora, é importante eu dizer o seguinte, a Angola é muito diferente desses outros países, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Taiwan. A Coreia do Sul e o Taiwan são países com duas nações, um ou dois grupos étnicos. Em Angola nós temos vários grupos étnicos, temos culturas diferentes dentro do mesmo país e pensamos diferentemente. Somos um país muito mais diverso humanamente e, além disso, somos um país em vias de desenvolvimento. Temos muito mais dificuldades. Todavia, há coisas simples que nós deveríamos implementar. Pode continuar. Ok. Ilustre Pedro, se me permite, eu gostaria de lhe comunicar que temos mais 5 minutos, se calhar, para fazer a sua apresentação, porque algumas pessoas estão esperando, okay. Têm sede já de participar. Yeah. Ok. Então, e temos em contrapartida outros países, Brasil e Estados Unidos, que têm muitos recursos humanos e financeiros, mas não tiveram o mesmo comportamento que os países que eu citei anteriormente. Os seus líderes acreditam mais na fake news do que naquilo que é conceito científico. Há polarização política, não há responsabilidade nem responsabilização administrativa. Pode continuar. E é assim que parece. A Coreia do Sul registrou os primeiros casos ao mesmo tempo que os Estados Unidos. A Europa, até certo ponto, esteve pior. Nós ouvimos da Itália, ouvimos da Espanha. Mas por causa do comportamento que cada um foi obtendo, nós hoje temos os Estados Unidos lá em cima como epicentro e temos a Coreia do Sul com quase nenhum caso. Pode continuar. Continue, por favor. Esse é simplesmente um mapa que eu trouxe para vocês verem os Estados Unidos e o Brasil lá em cima. Pode continuar. Sim, faz favor. E como conclusão, como conclusão, quero dizer que Angola tem tudo. Angola não precisa de reinventar nenhum pneu. Angola não precisa de reinventar o processo. Precisa simplesmente de aprender desses exemplos que eu dei e poder alocar os seus recursos adequadamente. Nós temos recursos humanos e financeiros para poder acudir isso, mas é preciso que tenhamos responsabilidade e seriedade administrativa para nós fazermos. Eu queria aqui enfatizar que o nosso governo segundo a minha percepção, tem trabalhado à medida do possível. É possível fazer-se melhor. Nós começamos do nível administrativo e desenvolvimento humano, sociocultural, não sociocultural, mas socioeconômico, diferente de muitos outros países. A pandemia apanhou-nos num nível de desenvolvimento muito baixo. Então, é necessário nós fazermos referência a isso. Todavia, ainda há tempo, ainda há lugar para melhorarmos o que estamos a fazer. Precisamos de alocar os nossos recursos propriamente, temos um sistema de auditoria administrativo que funciona independente para poder, então, aconselhar o governo adequadamente. Continue. E pronto, essas são algumas recomendações, tendo em conta a observação que eu fui fazendo do nosso governo, ou seja, da administração da pandemia. Nós temos uma administração da pandemia que não tem um dashboard, não tem uma base de dados online em que os cidadãos possam ir e poder revisar os dados do Covid-19. Não temos. O Ministério da Saúde anuncia os dados, depois colocam na página do Facebook, colocam um texto na página do Ministério da Saúde, mas aquilo não é interativo. É importante nós termos uma base de dados firme, disponível, para que as pessoas possam checar o que o governo está a fazer. E eu também menciono aqui a salvaguarda do bem-estar, porque se os cidadãos não se sentirem seguros, eles não vão poder cumprir com o estado de calamidade, com o estado de emergência, com aquela regra, não vão. As pessoas com fome não podem cumprir. Fornecer produtos, ou o governo fornece máscara para todos, ou o governo cria um ambiente comercial, um ambiente de business, que permita que novos elementos privados possam criar máscaras, álcool e gel. Então, vou só antes de irmos para ali, álcool e gel, para que as pessoas possam ter os meios para se acudirem de uma possível infecção. E na temática da descentralização, eu gostaria de falar da criação de laboratórios para testagem através de biologia molecular. Hoje nós já temos muitos casos, nossos pontos do país, mas as pessoas ainda têm que trazer o sample, né, do sangue de Cabinda para Luanda para poder comprovar se o teste sorológico é verdadeiro ou não. Então, essa descentralização vai ajudar. Nós precisamos de agir com mais celeridade, com mais rapidez. E pronto, né, como vocês veem aí, trazer o cidadão para essa luta, intensificar o programa de voluntariado nas nossas comunidades, para que os cidadãos possam educar-se entre si e possam colaborar com o governo. Utilizar tecnologias novas, como por exemplo o drone. Nós vemos polícias a darem corrida a pessoas aglomeradas com pureza. Isso coloca em perigo o polícia, porque pode ser infectado por alguém, mas também coloca aquelas pessoas em perigo, porque o polícia pode infectá-los. Um drone pode ser enviado para uma população com um micro e o polícia de distante, de longe, fala ao pessoal: dispersem-se, vocês estão a violar a calamidade pública, dispersem. Tem o polícia chegar próximo e chega próximo simplesmente quando é necessário. Então, nós temos muitas tecnologias que o nosso governo, essa comissão multissetorial, pode utilizar para minimizar os contatos humanos e assim a própria expansão do Covid-19. Então, eu quero dizer, para terminar aqui, que a nossa luta contra a Covid-19 pode ser melhorada. Não está mal, não está mal. Eu consigo perceber um esforço muito, muito, muito grande por parte do governo. Mas ainda não há informação adequada. E como nós vimos nos gráficos que eu mostrei, os cidadãos não estão muito felizes e nem acreditam 100% nesta comissão multissetorial. E se esses cidadãos não acreditarem, vão cair nos pensamentos religiosos desses líderes religiosos que hoje estão a trazer problema no país. Temos o problema da IURD, né? Então, isso vai atrapalhar na contenção do vírus e na erradicação da pandemia em Angola. Eu queria que tivéssemos o cidadão no centro da nossa conversa e a disponibilização de dados a fim de educadamente e conscientemente lutarmos todos juntos contra a pandemia do Covid-19. Então, paro por aqui. Obrigado. Ok. Pedro, obrigado a nós. Parabéns pela apresentação. Acho eu que foste muito exaustivo, muito claro. E não tem muitos comentários a fazer. Se calhar, queria abrir o momento do debate e convidar os nossos participantes para questões ou contribuições e por aí em diante. Mas antes, eu gostaria de pedir aos nossos participantes que podem solicitar a sua intervenção a partir do comentário. E depois de nós aceitarmos, poderá ligar o microfone, que é para poder falar, e para evitarmos com que todos liguem os microfones e pode criar uma realimentação no sistema. Ok, Pedro? Alô? Está ouvindo? Sim, enquanto vamos esperar a participação dos nossos internautas, eu gostaria de lhe provocar uma questão para saber se as pessoas que quem criou são todos residentes em Angola ou vivem na diáspora? Não, as pessoas que responderam não são todas residentes de Angola. Eu fiz essa... E por acaso temos uma pessoa entre os inquiridos que não é angolana. Okay. E esse inquérito foi direcionado para pessoas angolanas, independentemente se vivam em Angola ou não, e pessoas não angolanas que vivam em Angola. Eu não coloquei os angolanos na diáspora de parte, porque eu entendo que, no momento de calamidade pública, os angolanos na diáspora prestam atenção. E, embora não sintam na pele o que se passa em Angola, mas prestam atenção. E hoje estamos todos confinados e distantes um do outro, então as pessoas conseguem perceber através da comunicação social o que é que acontece. Ok, temos uma solicitação do nosso internauta de nome António. Vamos dar o tempo para a sua questão ou possível contribuição. António, por favor, liga o microfone, a palavra é toda sua. Antônia. Por favor, Antônia. Antônia, não conseguimos lhe ouvir. Faz favor. Sim, agora sim. Ok, sou Antônia Miraldina Antônio, estagiária da DW AMBO. Ok, seja bem-vinda. Ok, obrigada. Na verdade, queria parabenizar a dissertação e é muito importante nos momentos que está a se viver de pandemia, mas mesmo assim gostaria de contribuir no mesmo tema, no sentido de precisamos melhorar um pouquinho mais o próprio Sim, fechou, estamos a ouvi-la. Sim, tá. Ok, obrigada. Eu dizia que é necessário que haja maior transparência e coordenação entre o Estado no combate à pandemia da Covid-19 e ainda também quis salientar que a questão do sistema socioeconômico do país, a questão do índice de pobreza também, isso leva a que os cidadãos acabam não cumprindo com as medidas de biossegurança que têm estado a passar, que têm estado a nos informar. Então, para isso, é necessário que haja maior intervenção dos cidadãos. E também convido, em princípio, que a própria DW criasse mecanismo para que pudéssemos, então, intervir de uma e de outra forma para contribuir no combate à pandemia. Muito obrigada. Ok, Antônia, obrigada pela sua participação. Pedro, conseguiu perceber a Antônia? Percebi, sim. Ah, sim. Foi apenas um comentário, mas antes de tecer algumas palavras, vamos passar para o senhor Ala. Tem alguma contribuição, então? Senhora, faz favor, o tempo é todo seu. Ok, obrigado. Parabéns, o Pedro. Eu não sei se os colegas sabem que o Pedro foi também um estagiário do DW há quantos anos atrás? 6, 7 anos atrás? Em 2014. 7 anos. Mas, o Pedro, parabéns sobre o estudo. É só de informar que o DW está engajado em dois estudos diferentes sobre o mesmo tema, e os estagiários que estão na discussão também participou e, de facto, estão a liderar um dos estudos. É uma visão um pouquinho global. Nós fomos contactados pela uns pesquisadores do Universidade das Nações Unidas, baseado em Alemanha. A equipe também são antigos graduados do UWC, e colaboraram conosco em pesquisas no UAMBO nos anos anteriores. Mas estes dados são disponíveis e acho que o Pedro pode, o Luiz ou o Capitão pode partilhar os dados consigo. O segundo estudo que está em curso neste momento é focado sobre os assentamentos informais em Angola, em várias cidades. Estamos a tentar, junto com os nossos estagiários, identificar pessoas-chave nas comunidades para fazer realmente uma série do... Well, um questionário é que está sobre não só as atitudes, mas também as suas percepções e os efeitos do coronavírus sobre a economia familiar e a economia doméstica de suas famílias. Eu acho que este estudo ainda está em curso. Eu acho que vamos nas próximas semanas, mas eu acho que vamos ter uma boa base de comparação. Também acho que a Universidade de Agostinho Neto gerou um estudo também, e precisamos procurar ter acesso destes dados do Universidade também, mas eu acho que será bom se pudermos fazer uma compilação dos dados dos diferentes pontos e começar um entendimento da situação. Eu acho que, de facto, a Angola ainda está no início desta crise. O Ministério da Saúde está a antecipar que até setembro o número dos casos pode atingir 40 e tal. Hoje temos mais ou menos 1.000 casos identificados, hein? Mas como todo mundo sabe que hoje não é adequado e é realmente difícil saber o instrumento, o impacto do coronavírus. estes estudos que nós estamos a fazer são úteis porque estão a olhar para outros indicadores, não só o caso do doença, mas a social, económica sobre as comunidades. É só isso, mais uma vez. Estou muito feliz de ver o Pedro online. ok, estamos juntos. Obrigado. Ok, senhora, obrigado pela participação. Pedro, eu vou lhe dar mais dois minutos para tecer algumas palavras no que os nossos primeiros participantes falaram, para depois passarmos ao senhor João Domingos. Mas antes, Pedro, tenha a bondade, ou tenha a palavra. Capitão, eu só tenho que concordar com tudo que foi dito. E o senhor Alan agora mencionou um ponto muito importante. A Angola está a começar a experimentar a Covid-19. Infelizmente, como a Antônia também referiu, a nossa condição socioeconômica é muito baixa relativamente a muitos outros países e isso vai condicionar a própria luta contra a Covid-19. Agora, eu lamento muito o fato de haver vozes a pensar que a Covid-19 é uma conspiração. Está a perceber? Muita gente ainda pensa que não, isso é coisa de ricos. Quando começou esta pandemia, aqui nos Estados Unidos, falavam que os negros não apanhavam. Hoje, quem está a morrer mais da Covid-19 é pessoa de raça negra. Então, a transparência, a educação e o aumento da credibilidade naquilo que o governo fala será muito crucial para a erradicação desta doença. Eu gostaria, já para te passar a palavra de volta, de realçar aqui um ponto importante que eu venho notando, que é o nosso governo deixar que os profissionais de saúde falem sobre a Covid-19. A doutora Silvia Lucucuta e o doutor Mufinda. É importante nós termos cientistas a falar e não políticos. E isso, novamente, é um caso que contrasta com os Estados Unidos e o Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nós temos políticos a falarem sobre a Covid-19. Angola, positivamente, nós temos técnicos de saúde. Então, eu queria realçar isso ali. É um positivo para a nossa luta. Ok, obrigado, Pedro. Acho que nós também estamos a entrar um pouco nisso, porque ontem vimos o retorno da UPRA e o seu adjunto a fazer uma apresentação lá no habitual conferência de imprensa, tá ligado? Por eles serem acadêmicos e cientistas, acho que estamos a entrar nisso. Espero continuarmos nesse sentido. E vou passar a palavra, vou pedir o Pedro para reter as questões, porque preciso passar a palavra a três pessoas de uma vez. Para não se perder, então, gostava que retesse as questões. Então, passo ao senhor João Domingos, por favor, o tempo é todo seu. Depois vai seguir o Armando. E o terceiro será o José Segundo. Por favor, senhor João Domingos, o tempo é todo seu. Ok, bom, boa tarde a todos, boa tarde, capitão. Bom, é melhor não me dar todo o tempo, senão vou falar muito. Eu quero agradecer ao Bob Sepp e também fico feliz com este vigor que está a falar há alguns anos, quando estivemos aqui na GW, deve-se recordar um pouco a caiada. Então, estou muito feliz por viver com esta sua apresentação, da qual apreciei bastante, uma boa reflexão e até acho que pode sair daqui outro interesse de outras pessoas aprofundarem alguns dados que você traz aí. Gostei dos dados quantitativos que traz, mas podemos fazer uma análise também mais qualitativa ainda dessa informação, no sentido de percebermos, por exemplo, por que as pessoas não acreditam na informação, por exemplo, da comissão multissectorial. Deve haver muitos motivos por detrás disso. Se calhar, se outras pessoas tiverem interesse em aprofundar a matéria, por exemplo, portanto, tem um nicho de coisas aí que é possível continuar a aprofundar. Mas também concordo consigo que, bom, nessa altura há uma necessidade imperiosa de uma reforma muito grande em termos da administração pública. A nossa administração pública já tem estado a ter algumas mudanças, mas ainda estamos a fazer o caminho. Portanto, precisamos de uma administração pública mais eficiente, mais eficaz e que olhe muito também para os resultados e não apenas para procedimentos, imperativos legais. Isso para uma administração pública burocrática, nesse sentido, não vai ajudar muito o país a caminhar e a responder aquilo que é o fim último da administração pública, que é a satisfação dos interesses da coletividade. Portanto, brevemente, o primeiro comentário que tinha a fazer é isto. A segunda questão é a questão do isolamento social ou institucional. Eu não sei como você olha para isso, mas tem tido alguma discussão relativamente a essa questão, devido à capacidade do governo em conseguir manter as pessoas em quarentenas institucionais por muito tempo. Isso impõe uma série de logísticas, recursos, e o país não está em condições e não tem tantos recursos para tal. É fácil olharmos para o OGE, que até está a ser revisto, é fácil olharmos para o cenário do petróleo, que é a nossa principal fonte de receita, que está em declínio. Então, se essa situação se agravar, eu não sei até quanto tempo o nosso governo terá capacidade de conseguir manter isto. Não sei se gostaria de fazer algum comentário em relação a isso. Mas associado a essa questão também do isolamento institucional, a questão da transparência na gestão dos recursos que se está a investir para essa questão do Covid. Recursos para infraestruturas, por exemplo, que estão a ser construídas para atender o cidadão, e como é que esses recursos estão a ser geridos de forma transparente. Vou, por exemplo, citar aqui um documento, que eu li uma matéria que está no Jornal de Angola, mas é de abril, creio que deve haver notícias mais recentes, que diz que o governo angolano já gastou até o momento 4,5 mil milhões de kwanzas, o que equivale mais ou menos a 9 milhões de dólares. Isso vem de vários tipos, vem de doações, vem de empresários, vem de embaixadas, vem de ONGs. Inclusive até uma conta que foi criada pelo governo para os cidadãos, quer dizer, que já estamos numa situação difícil, colocarmos lá dinheiro, não sei quem são esses cidadãos que vão colocar aí o dinheiro, que já estão em crise. Então há uma série de investimentos nesse domínio que precisa haver uma maior transparência no seu uso. Eu, particularmente, quando começou esse processo, sempre disse que o maior investimento que está a ser feito em Angola em relação ao combate à Covid é na infraestrutura. Eu acho que devíamos estar a investir mais nas comunidades mais desfavorecidas, nas pessoas que não têm acesso à informação, na disponibilização de meios de biossegurança para as pessoas. Quer dizer, parece que os olhos do governo estão entrando a fazer investimento nas infraestruturas, em gastar dinheiro para isso aí. Então, essa é uma reflexão minha. Outras pessoas poderão ter outras opiniões contrárias a isso, mas esse é um ponto de vista muito pessoal. E uma pergunta já também para ti, para finalizar. Acha que o aumento de casos nos Estados Unidos e Brasil deve-se à falta de transparência, à fraca gestão administrativa ou uma questão de ignorância política mesmo? Ok, muito obrigado então. Okay, obrigado a nós, senhor João Domingos. Pedro, acho que foi só uma questão, não sei se conseguiu reter. O resto foram contribuições. Mas vamos passar para o senhor Armando. Não sei se ainda está nos acompanhando. Senhor Armando Katenda, por favor, liga o microfone, o tempo é todo seu. Senhor Armando, está com algumas dificuldades? Alô? Vamos passar para o senhor José Segunda. Continua a tentar, senhor Armando, pois, se calhar, vamos voltar a lhe passar a palavra. Pode desligar o seu microfone e poderemos lhe passar a palavra depois do senhor José Segunda. Senhor José Segunda, por favor. Thank you. Sim, estamos lhe ouvir com algumas dificuldades. Alô? Pedro, aproveita o tempo para se tem alguma palavra sobre aquilo que o senhor João Domingos comentou e aquela questão que, ela colocou, que ele colocou no fim, se podes já responder antes de passarmos para as outras pessoas. Ok, muito obrigado. Senhor João Domingos, é também uma grande estima poder ouvi-lo novamente. Pronto. Eu concordo plenamente com o que disse. E nós, Angola, começamos, e vou repetir, de um nível de desvantagem comparando com outros países. E, na minha conclusão, nós não estamos numa situação que nos permite reinventar nada. Nós vimos o que aconteceu com Portugal, o que aconteceu com a Espanha, o que está acontecendo com os Estados Unidos, mas também vimos o que aconteceu com a Coreia do Sul e o Taiwan. Então, nós temos muitos exemplos para copiar e adaptar. Agora, você levantou um ponto muito importante, a realidade da quarentena institucional. Nós não teremos, infelizmente, se não contivermos os casos já, nós não teremos capacidade para acudir a população se isso piorar tanto quanto piorou na Espanha, na Itália e aqui. Não teremos, simplesmente não teremos, nem recursos humanos para tal. Nós vemos alguns vídeos nas redes sociais, onde muitos dos nossos médicos têm medo de chegar próximo dos doentes. Nós não temos técnico, não temos recursos humanos totalmente preparados para acudir. Por isso é que eu enfatizei no princípio que é importante nós sermos agressivos agora, enquanto temos recursos humanos, temos infraestruturas para acudir os casos que temos. Temos que testar massivamente, achar os casos possíveis que podemos achar e poder acudir a esses casos. Não, a minha resposta é não, nós não teremos. Agora, qual é a solução para isso, João Domingos? A solução é nós educarmos o povo a conviver com o vírus. Como é que o povo vai conviver com o vírus? O povo vai conviver com o vírus usando máscara e aprendendo a distanciar-se, a lavar a mão. Porque diga-se a bem da verdade, o coronavírus não vai desaparecer esse ano nem no próximo ano. O médico principal na luta contra a Covid-19 aqui nos Estados Unidos é um senhor que se chama Anthony Fauci. E ele prevê que o coronavírus poderá ser como uma gripe, uma coisa que não vai desaparecer mais. Então, nesse momento, temos que educar a população. Se a população for educada, a população vai conter. Por que que não houve tantos casos no Japão? Estudiosos dizem que é pelo fato de o Japão, comumente, antes do vírus, já usar máscara. As pessoas no Japão, quando tem uma gripe simples no Japão, as pessoas usam máscara para quê? Para não contaminar o outro. Esse sentido de responsabilidade pessoal e coletiva é importante que cada um tenha, que cada um cultive. Como é que nós vamos cultivar isso? Através de propaganda administrativa, através de educação pública aos cidadãos. Quer queiramos, quer não, nós temos, infelizmente, não tem a capacidade. Agora, para responder, não tem a capacidade para entender propriamente a perigosidade do vírus. Nem todo mundo é ignorante, as pessoas não têm a educação para poder entender. Então, o governo, através dos seus meios, tem que educar as pessoas. E o Brasil é um conjunto de fatores que levou esses países ao estado em que estão. Primeiramente, a sua liderança principal, os seus presidentes, são uns que acreditam em mais fake news e coisas científicas. E esses países também têm polarização política e polarização social. Além disso, há um fator muito importante nos Estados Unidos e no Brasil que faz com que isso se propague, que é o capitalismo que gerou o individualismo social. Qual é o pensamento do povo americano? Eu não estou doente, então isso não me importa, isso não me importa, eu estou doente, eu estou bem. O que é que se sabe cientificamente? Que os jovens podem apanhar e transmitir tanto quanto os mais velhos, mas os jovens têm menos riscos de morrer ou de adoecer pela doença. O que é que o jovem americano está fazendo? Eu vou mesmo à praia, eu vou à festa, porque se eu ficar doente não vou morrer. Esquece-se que ele ou ela vai enfrentar o seu avô e seu avô poderá morrer. Esse espírito capitalista que não providencia cuidados de saúde pública às pessoas está a lastrar isso. O presidente Trump veio aqui para o nosso estado e fez um comício público da sua campanha eleitoral. E ele recusou-se de pedir às pessoas que usassem máscara, recusou-se de estabelecer medidas de distanciamento social. Propositadamente, o presidente Trump, só há 2 semanas, ok, é que começou a usar máscara e a tentar falar bem sobre as máscaras. Por quê? Porque o nível de credibilidade baixou. Desculpa, mas eu queria ligar um pouco sobre a questão do distanciamento social quanto à nossa realidade. Se refere-se que, ou referiu-se que vamos, provavelmente vamos viver muito tempo, conviver muito tempo com o vírus, olhando para a economia informal que é em Angola. E os dias que se dão para as pessoas vender lá nas praças é de segunda, quarta e sexta. Oh, quinta, terça, quinta e sábado. E lá não se constata a questão do distanciamento social. E vamos continuar a conviver com o vírus durante muito tempo. O que é que lá pode dizer sobre a questão do distanciamento social numa economia totalmente informal? Pelo menos no caso de Angola. Capitão, eu penso que nós temos que continuar a estudar a nossa situação. Eu lamento muito o fato de que o nosso país sinta falta de estudos primários sobre a nossa própria situação. Ou seja, muitas das políticas públicas que são aplicadas em Angola não têm assentamento acadêmico. Não há normalmente dados estatísticos certos que possam sustentar muitas das políticas públicas que o nosso governo implementa. Eu não sei se foi feito um estudo de viabilidade para poder se determinar que dias só vão comprar, que dias só não vão comprar. Para responder a tua pergunta especificamente, eu penso que esse é um problema que nós vamos ter que aprender a conviver, com que nós temos que aprender a conviver e a reajustar-se. Primeiro é que nós somos muitos em Luanda, estamos confinados. Dando esses dias específicos às pessoas, significa que naquele dia específico mais pessoas terão de ir à praça, porque amanhã já não poderão ir. Aquilo vai expor as pessoas. Okay. Então, é necessário o governo continuar incansavelmente a educar as pessoas a distanciarem. Isso não é fácil nem para o governo angolano, nem para o povo angolano, está a perceber? Okay. E quanto ao distanciamento social, nós não temos casas, o cidadão angolano não tem casa que permita ficar confinado durante muito tempo. Nós ainda temos muitos cidadãos a viverem em casas de chapa, está a perceber? Isso afeta psicologicamente. Há estudos que apontam para o crescimento do nível de violência doméstica e também de divórcio. Por quê? Porque as pessoas não estão habituadas. Então, o meu ponto vai ser sempre educar, conscientizar. temos de trazer os psicólogos, os sociólogos, vamos diminuir um pouco os juristas, vamos trazer mais psicólogos, mais sociólogos, mais médicos para a televisão, para a rádio, para aconselharem o povo. Pensa até, capitão. Porque nós também não podemos voltar e nos comportar como se nada estivesse acontecendo. O povo terá de fazer alguns sacrifícios, infelizmente. Mas o governo tem de estar ali para acalentar, para acudir e para dizer ao povo, vai melhorar. Mas esse dizer não é só dizer com a boca. Tem que ser com atitudes que o povo vai poder comprovar no seu dia a dia. Mas agora, não tem uma resposta perfeita para isso. Nós vamos ter que sofrer até isso melhorar. Ok, Pedro. Obrigado. Vamos passar para outros participantes. Voltamos para o Armando, se consegue comunicar-se. José, se... Desculpa. Ah, vamos passar para... Vamos dar prioridade a uma senhora, que é a Vaquina, não é? Desculpa, não percebi bem o nome. É Vaquina, não é? Paulino. Paulino. Não, a senhora. Primeiro Paulino. Pois, Paulino, você consegue nos ouvir antes de passarmos a palavra a uma senhora? Vamos ouvir ainda o Paulino. Paulo, se tem alguma questão, uma contribuição, então o tempo é todo seu. Paulino, Paulo. Liga o microfone, desculpa, liga o microfone, Paulino, Paulo, e pode passar a sua questão. Paulino, não conseguimos lhe ouvir. Paulino, desculpa, não conseguimos lhe ouvir, mas vamos passar a palavra ao próximo participante, que é a senhora Valquíria. Valquíria, não é? Desculpa, colega. Exatamente. Ok, Valquíria Reis. Boa tarde a todos. Tenha bondade. Parabéns pelo vosso dia. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, quero primeiro parabenizar ao Seco pelo excelente tema que trouxe, a rica abordagem que foi muito importante mesmo. E dizer que Angola é um país que ainda não está preparado mesmo para a situação que nós atravessamos. Porque eu noto, pelo menos pela lei que foi dada, os mercados deviam ter abertura só às terças, quintas e sábados. Mas, em função da situação que as pessoas vivem, por não poderem ficar em casa durante muito tempo sem produzirem, saem às ruas e se não podem estar naquele local a exercer a sua atividade, eles procuram outros locais para venderem. Então, por criar alguns nas ruas, por vezes mesmo próximo às praças, e nota-se que ali não há o distanciamento social. As pessoas estão sempre ali grudadas e é um fator de grande risco. Até mesmo nos bancos, nas filas dos multicaixas, eu passei hoje por N bancos, onde eu vi isso, as pessoas totalmente abarrotadas. Tem a questão do distanciamento social. E quando, por vezes, aquelas pessoas que já têm um outro domínio sobre a questão tentam passar isto para os outros, não querem ouvir. O angolano é um pouco teimoso. Então, você transmite aquilo e ele vai dizer, ah, mas que distanciamento social, ah, mas que corona, isso também, todos vamos morrer, não importa, mas ficamos assim. Então, o angolano mesmo é muito teimoso para este tipo de situações. E é preciso que o Estado tome medidas mais apertadas para poder contar a situação, porque enquanto continuarem a passar a mão na cabeça do povo, a situação tenderá a se agravar, porque nós mesmo não queremos ouvir, ou ouvimos e ignoramos a situação, saímos para as ruas e continuamos a viver a nossa vida do jeito que nos viver. Por outro lado, um outro fator de grande risco são os transportes públicos. Há pouco transporte público e há muita gente que tem que sair para ir trabalhar. Fala-se de distanciamento social, mas chegamos às paragens, poucos transportes e é tanta gente, aqueles empurrões, as pessoas esquecem, porque todo mundo tem pressa, todo mundo quer pegar o táxi, então vão se empurrando. Só naquele momento, vamos lá imaginar quantas pessoas por dia podem chegar a ser infectadas aqui no nosso país se continuarmos nessas condições. Então, temos que rever mesmo as nossas medidas, a forma do governo atuar e apertarem mais a população angolana, senão tenderemos a piorar mesmo a nossa situação a cada dia que passa. Ok, obrigado. Este é o contributo que eu quis dar. Obrigado, Vaquia Reis. Vamos passar para uma outra pessoa, que é a senhora Lutandila. Senhora Lutandila. Sim, senhora Lutandila Manata, tenha bondade, liga o seu microfone para lhe ouvirmos. Sim, faz favor, não estamos lhe ouvir. Ok, temos... Estamos com algumas dificuldades de ouvir a senhora Lutandila. Vamos passar para a senhora Mirânia. Senhora Mirânia, faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de parabenizar o senhor pela dissertação de vocês. E eu acho que vou tocar na mesma tecla até a questão de comunicação. E nós não verificamos no nosso dia a dia, não é? E mesmo com a existência de policiais, ou seja, o sistema policial também já está viciado, que basta as senhoras fazerem uma pequena contribuição e fornecerem ao policial que não vai deixar vender à vontade. Então, eu acho que nem mesmo com coerção, pessoas vão estar consciencializadas. E eu gostaria de perguntar ao Bob Pedro qual é a ideia, né, que ele tem no momento para poder disponibilizar ou para poder apresentar a administração pública na questão de educação das pessoas ou da educação da população. Porque eu não vou dizer que é falta de informação, porque a informação está importante, mas vimos disponibilizar alguns. Na rua, as pessoas a sensibilizarem, vimos as igrejas a sensibilizarem. E, basicamente, o povo não quer ouvir. E com essa questão, que nós temos fome, em casa não temos nada para comer e tudo mais. Quando, se alguém tem, né, o conhecimento da doença, no dia de vender, né, podia muito bem fazer uma contenção de gastos, que é para poder comer nos 2 dias que não podemos vender. E ter comida para comer no dia em que não se vende, mas não, é que as pessoas estão tão viciadas, calhar no dinheiro, né? Que não conseguem passar mais o dia em casa. Tudo bem que alguns passam fome, mas outros é vício na venda. E eu gostaria de que o Papo Seco nem mostrasse ideias ou sugerisse algumas ideias que para livrar a população do aglomerado, né? Porque até coerção já não está a funcionar. Então, gostaria de ouvir acerca disso. É isso que eu tenho a dizer. Ok, muito obrigado. Antes de passarmos a palavra ao ilustre Pedro, vamos só colher mais uma questão de alguém que está sempre a insistir, que é o senhor Paulino Paulo. Paulino Paulo, por favor. Não conseguimos lhe ouvir. Liga o seu microfone, por favor. O senhor Paulino está com algumas dificuldades. Ok, vamos aproveitar o tempo. Pedro, passo-lhe a palavra para algumas considerações do que os nossos participantes acabaram de falar. São duas, mas a questão da última eu não consegui captar para lhe recordar. Não sei se estiveste atento, então. Se tem, então pode responder. Entendi as últimas questões. E peço obrigado a todo mundo que falou. A Valquíria é minha contemporânea de Neymarista. Muito obrigado. Uma grande estima tiver aqui. Quanto à pergunta que a colega fez agora, como educar a população, a informação, mas as pessoas não estão a seguir, e como é que podemos conciliar isso ao problema do baixo nível socioeconômico do país, né? É o que eu estava a dizer, a presença de informação, a transparência, não se cinge simplesmente na presença de informação, mas se cinge também na presença de informação certa, adequada, no momento certo. Agora, a educação não é simplesmente você ir à rádio e dizer ao pessoal que o corona vai matar. O governo tem de procurar meios convincentes para a pessoa poder aprender e estar consciente do nível de perigosidade. Como é que o governo pode fazer isso? Pode fazer isso através de campanhas públicas. Nós já temos. Eu até vejo alguns agentes de saúde pública nas ruas, né? Através das redes sociais e também dos meios de comunicação tradicionais, vejo, mas isso não é o suficiente. Não é. Você, Pedro, desculpa, vou pedir a Lutandila para desligar o seu microfone porque está havendo uma realimentação no sistema. Pode continuar, por favor. Não é. O problema não é a existência ou não de informação, é como é que essa informação é passada e como é que nós podemos conciliar essa informação ao comportamento do governo e do cidadão. O que é que eu disse no princípio? O cidadão, se não se sentir parte da solução, não vai contribuir. Quando tu trabalhas numa empresa, se o teu chefe não mostra que tu és querida, que tu tens valor e o que fazes para a empresa avança, faz desenvolver, faz atingir os objetivos da empresa, tu não vais ter a motivação certa para continuar a trabalhar adequadamente naquela empresa. Mas a partir do momento que tu te sentires parte integral daquela empresa, aquele sentimento de pertença vai motivar-te a trabalhar bem e fazer com que os objetivos sejam cumpridos. Então, em Angola, infelizmente, o nível de participação cívica, nível de participação do cidadão na criação, implementação e controle das políticas públicas é muito ínfimo, é muito reduzido. O cidadão recebe do governo, não sabe qual. Quando a irmã que fez a pergunta, quando é que viste antes do coronavírus um representante da administração pública angolana ir à televisão, à rádio, para explicar diplomas legais? Não. Passavam leis e não explicavam o povo, não explicavam o povo. E depois quem recebe o fardo disso? São os implementadores de lei, que são os burocratas da rua, né? A polícia, o que trabalha na missão local. Então é para dizer que a educação tem de ser bem feita em todas as línguas. Por exemplo, nós podemos utilizar os famosos, nós temos utilizado, temos o Fica em Casa, né? Esses programas que passam na televisão pública de Angola, na TV Zimbo e nos outros, músicas aos domingos, educam as pessoas, recolhem donativos. Isso é muito produtivo. O governo tem de intensificar isso, tem de trazer os famosos, mas também criar mais voluntariado, em que eu próprio vou aos meus vizinhos e cativo-os. Quando é você a educar o seu avô, a educação tem, aquela informação tem um outro significado. Então, cada um em Angola tem de passar a ser responsável pelo desenvolvimento político-social da sua comunidade. Como é que se faz integrar o cidadão no sistema político-social? Ok. Pedro, muito obrigado. Vamos só colher mais duas questões para fecharmos, tendo em conta o nosso tempo. Vamos voltar ao José II e a Lutandila Manata. Senhor José II... Alô? Sim. Alô? Por favor, conseguem me ouvir? Sim, sim, estamos em condições de lhe ouvir. Um minuto para colocar sua questão. É muito bom. Alô? Alô? Sim, faz favor. Sim. Eu estava a dizer, muito boa tarde ali em Angola. Uhum. Boa tarde à iniciativa da DW e também parabenizar o Pedro por esta exposição e por esta provocação que é muito, digamos, pertinente. O meu comentário é o seguinte, tendo em conta a situação da nossa administração, que bem sabemos que peca pela transparência, pela eficiência, nós teremos, digamos, melhores condições agora. As condições poderão piorar. E uma questão que devemos estar conscientes é que esse vírus vai ficar conosco durante ainda muito tempo. E há um elemento muito importante. Eu faço parte de algumas academias mundiais de investigação médica e liderança também, e negócios. Há uma questão muito importante que os estados não estão a valorizar, que é a questão da imunidade, não é? É de acordo com as políticas da OMS e tantas outras, mas tem uma ferramenta diante disso que cada um de nós pode se beneficiar sem muito esforço, que é tomar água todos os dias, tomar o sol, comer, alimentar-se bem, dormir, não é, nas horas próprias e acordar quando o sol estiver a sair ou antes do sol sair. São medidas que mantêm o corpo imune. E depois o nosso corpo vai criar a famosa imunidade de rebanho. O que é isso? Que com a transmissão comunitária, alguns de nós criam anticorpos em que o vírus pode vir, não vai fazer efeito e vai se eliminando o vírus. Porque senão nós não temos condições assim, digamos, em termos de organização administrativa, de velarmos por isso. Então, essa é uma sugestão. Que há certas medidas naturais, fáceis, que cada um de nós pode fazer a partir de sua casa, seriam bons para combatermos isso. Um grande comentário é que o testemunho dos nossos líderes de top faz com que as pessoas pensem que é uma brincadeira, não é? Porque os cidadãos olham sempre para os líderes de top e não, eles veem nestes líderes não modelos para a pandemia. Então, este é o meu aporte, e a pergunta seria, olhando bem esta grande apresentação do Pedro, e também o que a DW tem feito para o país, para Angola e em todos os projetos muito lindos que tem feito, qual tem sido o nível de cooperação durante esta pandemia entre o Estado e as organizações civis, da sociedade civil, digo, as ONGs e também as igrejas? Qual tem sido, digamos, a parceria, de modo que a comunicação e a passagem de valores e da transmissão da mensagem, como estava a dizer o Pedro, se faça com mais ênfase? Por exemplo, quando fala um pastor e fala um político, as pessoas vão escutar mais o pastor, o padre, ou missionário a missionária, tem essa relevância, até porque, e isso é muito importante, segundo a estatística também apresentada, os religiosos, digamos, os líderes religiosos gozam de uma estima muito importante em qualquer país, digamos. Então, eu gostaria de saber como articular isso, qual tem sido, digamos, a evidência, quer dizer, os esforços da DW, não é, para colocar que também nós estamos aqui, não é, sociedade civil, e que a política está a subjugar a ciência, mas a verdade é uma, todos vamos morrer se brincarmos. E isso é demonstração clara de que os bens vão ficar, tudo que roubamos ao povo vai ficar, e é importante que a gente crie esta cooperação. Então, okay, queria saber este momento. Senhor José, muito obrigado e obrigado a nós. Boa iniciativa. Obrigado pela sua intervenção. Passamos para a última, que é da senhora Lutandila Manata. Por favor, Se ainda está na linha, liga o seu microfone. A senhora Lutandila. Ok. Sim, senhora Lutandila. Tá, ainda está aí? Já não. Pedro, a palavra é toda sua. Depois poderá fazer, trazer alguma, as últimas palavras para podermos fechar. Sei que um assunto não se esgota por aqui, ou o assunto não se esgota por aqui, mas pode trazer algumas considerações para fecharmos. E posteriormente vamos publicar todas essas informações, se calhar a partir das nossas plataformas vamos continuar a interagir no âmbito deste tema. Pedro, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente e novamente a DW pelo convite. É sempre bom poder partilhar o que nós vimos estudando e observando. E para responder parte da pergunta do senhor José Segunda, as minhas observações apontam que sim, o governo tem incluído muitas organizações não governamentais, incluindo igrejas, nesta luta. Eu vejo muitos pastores, por exemplo, a falarem sobre o Covid. Eu não consigo dizer factualmente o nível de integração, mas sim consigo dizer que os líderes religiosos estão incluídos, né? E na estatística que eu mostrei aqui, os líderes religiosos gozam de maior credibilidade em Angola do que líderes políticos. E também se assiste em Angola um movimento à parte, que é um movimento de jovens empreendedores, startups de jovens que vêm criando consciência, criando materiais para poder apoiar o governo, mesmo sem serem convidados. Por exemplo, o Ministério da Saúde da Angola não tem, e eu já falei no princípio, uma dashboard como aquela que apresentamos aí da John Hopkins, onde os dados possam ser arquivados e postos públicos para as pessoas poderem interagir. Mas nós temos algumas iniciativas privadas angolanas que têm, por exemplo, eu sou o presidente do Leading Africa Forum em Angola e nós temos uma dashboard, uma base de dados igualzinha àquela da John Hopkins, mas é adaptada à angolana, adaptada à Angola. Temos as províncias, os municípios angolanos. Temos também um grupo de jovens chamado Team Arrogância. Temos também o Che Agora Aguenta. Essas são as três iniciativas privadas angolanas que eu sei que têm uma base de dados consistente. E eu noto que essas três organizações publicam todos os dias dados sobre a Covid-19. Então, penso que o governo devia incentivar mais isso e fazer. Agora, para terminar mesmo já, eu tenho que dizer o quê? Que o problema da Covid-19, irmãos, é sério. E para todo mundo que está em Angola, por favor, seja parceiro do governo, passando a palavra, cumprindo a lei. O governo angolano não está fácil. Ele nunca experimentou nada assim. Percebam que esta foi a primeira vez que o nosso governo decretou legalmente um estado de emergência. Nós tivemos guerras e guerras, nunca decretaram, mas desta vez decretaram. Essa doença tem capacidade de dizimar parte da população angolana. Então, nós podemos nos precaver. Se tivermos que apanhar essa doença, que seja porque uma pessoa ignorante nos transmitiu sem nós percebermos, que não seja por nossa própria ignorância. Então, como o Dr. Franco Mofina tem falado todos os dias, essa erradicação, essa luta é pessoal e coletiva. Nós só vamos vencer o Covid-19 em Angola se cada angolano tomar o seu papel de liderança e então lutar contra esse vírus firmemente. Não vamos esperar que o governo faça tudo por nós. Agora, eu falo assim e parece que tu acha que é do povo. Eu sei que o povo sofre muito, o povo é pobre, a maior parte dos angolanos é pobre. Então, eu penso que o governo também tem que providenciar um ambiente de vida sadio para que o povo colabore, porque se o povo não tiver o que comer, o que beber, o povo não vai colaborar, o povo vai preferir ser batido pela polícia do que morrer por fome. Então, há aqui a necessidade de nós conciliarmos a administração pública angolana ao pensamento da sociedade civil. Temos que perguntar ao cidadão o que está funcionando, o que não está funcionando, como é que nós temos, como é que nós, o governo, temos que fazer melhor. Essa conversa tem que ser fácil de se ter. O distanciamento entre a população e o governo não tem que ser tanto. Então, vamos ver, né? Talvez as autarquias vão facilitar isso, mas para terminar mesmo, isso é um problema nosso, tão afetado quanto vocês que estão em Angola. Então, vamos manter-nos unidos, sacrificar, apertar a fome e a sede, para então sairmos disso fortes e firmes. Então, eu vou parar aqui. Se alguém quiser essa apresentação ou os dados que nós escolhemos, eu posso dar. E o capitão tem o meu contato. Quem quiser fazer mais perguntas, estou disponível. Muito obrigado a todos. Ok, Pedro. Obrigado a nós. Pedimos desculpas àquelas pessoas também que pretendiam enviar os seus... ou tomar palavra para alguma questão ou um comentário. Tendo em conta o tempo, então não temos essa disponibilidade, mas podemos continuar a fazer a partir das nossas plataformas, ou plataformas da DW, que é a página do Facebook, o Twitter, o website, que é o www.angonet.org. Essa informação também está lá disponível e podes continuar a ver os outros debates também que lá estão. Pedro, nós agradecemos a sua disponibilidade por aceitar também este nosso convite e reiteramos o convite a todos que estão nos acompanhando nesse preciso momento para o próximo encontro na próxima sexta-feira, uma vez que as empresas também estão a sentir os efeitos da pandemia da Covid-19. Então, teremos alguém que poderá vir falar na próxima semana sobre o que os jovens pensam sobre o processo de recrutamento e seleção. Sabemos que os jovens estão dizimados no desemprego, cada vez mais o número aumenta. Então, vamos convidar alguém para vir falar sobre este assunto. E nos próximos tempos, estamos a fazer também os contatos. Se alguém tiver também disponível que queira partilhar alguma coisa conosco, podem nos contactar e nós temos essa acessibilidade de realizarmos esse encontro. Porque o espaço de debate à sexta-feira tem como objetivo de partilhar informação, trocar experiência e ao mesmo tempo também disseminar esta mesma informação. Pedro, estamos juntos. Recordar que o Pedro falou-nos a partir dos Estados Unidos, que a internet nos ajuda, nos reencontramos a qualquer localidade onde nós nos encontremos. Então, não é necessário se deslocar até os nossos escritórios para termos essa conversa. A partir da internet podemos o fazer. E muito obrigado. Continuação de boa sexta-feira, bom final de semana. E estamos juntos. Também cuida-se, né? Ok, obrigado. Bazão. Desligaste? Desligou, já desligou. Não pode desligar. Posso desligar, né? Esqueci. Não, não foi. Já foi?